Se eu pudesse entender esse aperto, essa mágoa que trago em mim. É, só Deus sabe o porquê. Tenho tantas razões pra querer ser feliz. Na hora que eu pensei ter alguém do meu lado, me enganei, me iludi, fui decepcionado. Tem coisas que a gente não sabe explicar. Essa vida é assim, peço a Deus pra mudar. Eu já decidi, não vou fugir. Vou ser muito feliz, vou viver esta vida que Deus tem pra mim. Eu vou te dizer, amo você. Esse amor é demais, eu me sinto incapaz de negar você. Pudesse entender esse aperto, essa mágoa que trago em mim. É, só Deus sabe o porquê. Tenho tantas razões pra querer ser feliz. Na hora que eu pensei ter alguém do meu lado, me enganei, me iludi, fui decepcionado. Tem coisas que a gente não sabe explicar. Essa vida é assim, peço a Deus pra mudar. Eu já decidi, não vou fugir. Vou ser muito feliz, vou viver essa vida que Deus tem pra mim. Eu vou te dizer, amo você. Esse amor é demais, eu me sinto incapaz de negar. Feliz, vou viver essa vida que Deus tem pra mim. Eu vou te dizer, amo você. Esse amor é demais, eu me sinto incapaz de negar você. Vou ser muito feliz, vou viver essa vida que Deus tem pra mim. Eu vou te dizer, esse amor é demais, eu me sinto incapaz de negar.